Tracker runway 10, set on 970, we have the gear tower. So, 709-970, please land runway 10, wind 1-2-0-3-0, Houston. Please land runway 10, set on 970. Decola pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5512, frequência do controle em 1119.8. Está aprovado para registro, no segundo ano, de novo, ano passado, no caso, ponto fundo. O ponto falou 5512, controle em volado 8, o azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Para a boca, tá? Já não vem de lá para cima? 9 mil, direto em descer. Direto em descer, American 239er, you are clear now to 2000 feet. Report established on the localizer for the left approach running 10. Clear down to 2000 feet, report established on the localizer runway 10, American 239. Prioridade pushback, acionamento, salve para o táxi. Centro estudo turbulência do Boeing pousando 9-0. Quando pronto, decolagem autorizado na 7, vento 120 graus, 08 nós. Tá, o número 2 aqui, após o cara vai na polícia militar, tá autorizado o táxi até o ponto de da Oeste. Now 997-0 on the ground at 25. This is the right of stretchable solo ground 1-1-1. Have a nice week. Okay, we're creating a via Foxtrot calling now ground 1-1-1. Ground 997-0, we'll get that there. Good morning, sir. 9970. We are clear. The runway is on top to Alpha. General 9970, good morning. Text approved via taxiway Alpha and Kilo to position 05 right. Speak on 3. Alpha Kilo, position 5, General 9970. General 9970, pay attention. A Boeing 737 by Company pushing back at position 01, Romeo. At 8.3. Ok, General 9970. General 9975, Sol. Informa o tráfego da companhia ingressando via taxa Kilo para a posição 05 Romeo. Sierra Guarda, 153, chame em Recife, frequência 1251, alterne 13395. Bom dia, da 3, não é? 19 e 8, corredora Xé, ação transponder 0125, chama o controle após em 1, 19.8. Paulo. Romeu Brasil do Tango, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Quer que escreveu bem? 1194? 1759, autorizado o táxi via parte 1, Indy Alpha, ponto de espera, pistão no 0, chame torre em 1185, ajuste 1015. America 239 call tower, 118.495. 118.495, good day, American 239. So, American 239, establish on the localizer. American 239, report out of America. Report out of marker, American 239, stand clear for the approach. Tá passando Lima QRU, controle IEL, tá perguntando se o senhor faz o procedimento R9. Vai entrar o instrumento aí? Não tem o ponto de espera. É ativo, tá visual. Vai, American 239, please to land runway 10 degrees with 7 knots, QNH 1015. 121.1. 121.1, American 229. Guardião 08, vão atrás do repórter no setor, frequência livre. Alfa Taxway Juliette. Alfa Taxway Juliette, American 239. 5, decolado 1139, controle 1-8 com voo. 1-9-8-0-9-9-7-5. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, na escuta. A gente modifica o transponder para 5463. Confirma o local de estacionamento, POV. Para acionamento, chame torre em 1-1-8-9-9-5 para o meio quilo Serra Lima. Possibilidade de voarmos líder da presidência federal? Autorizado líder federal 9975. Líder federal 9975. Direcionamento para táxi, bom dia, aqui você é a Lima. Voo no 759, chame o Recife, frequência 1251, ao término 1-3-3-9-5. É, não confiei em 751, pode repetir? 1-2-5-1, ao término 1-3-3-9-5, voo 1759. 1-2-5-1-3-3-9-5-7-5-9. Para o táxi 649-3-30, Galeão 7-2 a bordo. Voo 649, autorizado táxi via parte 3, parte 1, Índia e Alfa. Ponto de espera, pista 1-0, chame torre em 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-5. Parte 3, 1, Índia e Alfa, 1-5, 1-4. Salvador para o curso acionar, passareiro 2223. Passareiro 2223, aguarde a passagem do Boeing 737 da Gol. Taxana e Itaguarda, após autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi. Após o colega da Gol, chamará para o táxi, passarei do pushback. 1198, grato, sobre o SPA. Terra, mas tem que conseguir viagem direto a Manatia, no meu país. É bom se livrando a CTR. Salvador, bom dia, já 649. 649, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 649. Cuidado, Federal 9975, chamei Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, Federal 9975. T49, a linha da Equador 1-0, vento 130 graus com 7 lances. A linha da Equador 1-0, recordado. Jamocaju, decola pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5466, frequência do controle em 1-1-9, décima 8. 6570, autorizado para Recife, nível 350, via Apresurma 4. Puca Jamaracaju é saída, 5466, 19-8, 6570. 6570, confirmando a aerovia, Pedulo 1-7. Para o táxi, passarei do 2223, 68 a bordo, 6 horas mais 30, alternado Guarulhos, para o táxi. Repita a autonomia. 6 mais 30, 6 horas e meia. Gente, passarei do 2223, autorizado táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera, pistola 0, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-5. Alô, azul, táxi, outro, táxi, pode passar na mão, táxi, pula, na remota, pula. Azul 4234, aguarde a passagem da TR da passaria da retaguarda, após autorizado o pushback acionamento, chame para o táxi. Mas a sua está autorizada, o táxi, outro, táxi. Tipo de equipamento? Afirma o tipo de equipamento? Pode, sube e mantenha o nome do pé e a corrida da serra passa através do parque. Passando Lima, Cris Júnior, serviço radar encerrado, 4.7 milhas de coral, chame Ilhéus, 120, decimal 1. Táxi, chame para ingresso. Salvador, bom dia, passarela 2223, pode esperar a prova. Bom dia, passarela 2223, a linha decola da 1-0, vento 1-4-0 graus com meia dúzia de nós. Linha decola 1-0, passarela. Livre táxi, altímetro 1-0-1-5, chame para o ingresso. curva à direita, inicialmente a 1000 pés no corredor AXE, o transponder 5440 e frequência do controle em 1.19.8 após. Sul November com seijamento correto para estacionamento Xami Torre em 1.18.95. Rápido 6570 solo. Confirme por quanto tempo a gente vai ter que aguardar. Sim, tem a Embraer da Azul estacionando no push no 05. Após a passagem do tráfego será autorizada. Para lançar com o Azul 4244. Lado outro a bordo, pelo outro agora no curso, a sala na caixa. Azul 4234, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera, pistola 0, chame torre em 1.18.95, ajuste no 0 no 5. Passa no gato. Pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa. Quando for participar, chame torre no 5, é azul, pistola no 0 no 5. Azul 4234. Carro 6570 solo. Prossiga. Após Embraer da Azul, taxiando a retaguarda autorizado. Pushback acionamento, chame para o táxi. Após Embraer da Azul, estou fazendo o pushback acionamento lá no táxi 6570. 015, livre taxi, chame para ingresso. Dois, um, dois, três, decolado ao 5, no controle 1, na décima 8, com voo. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, contato radar, suba para nível de voo 180 de Argo. Está liberado das restrições, senhorita? Passarelo 2223, suba para restrição para nível de voo 180. Obrigado. Uno 649, chame Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251339. Guarda, agora outro vai passar para o chato. Vazão 08, chame a torre 1.1895. Então, o setor de operação do Guarulhos. Sou o parador, Guardião 08. Guardião 08, prossiga. Guardião 08, passa através do próximo portal de patrulha de Tatuã. Para você, Tatuã 135. Gente, Guardião 08, temos dois tráfegos para decolar da 17. Inclusive um transporte de enfermos, mantenha, siga para o farol de Itapuã, mantenha o farol de Itapuã. Cadê o centro lá, o centro de informação aqui? A gente está presente, segue para a 17 com base pela direita, reporte base para final, Guardião 08. Para a base para final, 08, tá, 17. Você vai dar uma foto, passou, tá? Pronto, para dar uma foto. Hoje eu vou 434, linha decola da 10, vento 130 graus, com meia dúzia de nós. Alô, o doutor da Alô Vara, do Partido Central. Serra Lima, condições de decolar restrita a 2.000 pés até a liberação do controle. Vamos decolar, aqui no Serra Lima, vento 130 graus, com meia dúzia de nós. Passarelo 2223, voo Elefa. Elefa, passarelo 2223. Por 8, alongue até uma final de 3 milhas, ingresse no final de 3 milhas para o 17. Vai traçar, no final de 0, 1, 7, 0. Novembro ali, mantém o 17. Laredo, 2223, sente, confirma quantas milhas? 20 milhas, Sereto. Ok. São 8, grava quando vai. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, decolou da 17. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, contato radar, usa para mim de voo 100, esse da saída água. Ciente, 100, saída água, Kilo, Serra Lima. Juro. Oi. Abraço, Zé. Controle 1, na decimal 8, bom voo. Colado 8, azul 4234, bom dia. Bom dia, 08, está presente, livre ingressar na final no 7, a partir da final. Vou preparar na final do 1708. No novembro, a linha decola da 17, ventou no 40 graus, com meia dúzia de nada. Seu terminal Natal. Cargo 6570, autorizado táxi via Pad 3, Pad 1, Indian Alpha, ponto de espera, pistona 0, chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 5. Seu contato radar, suba para nível de voo 350, saída Puka. 35, agora na Puka, o azul 434. Ventou no 40 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 015, aguarde pista livre. Aguardará a pista 08. Para destino. Dois, quatro, sete. Serra Lima autorizado direto a destino. Gente, direto a destino, Serra Lima. Livre pouso na 17, ventou no 30 graus com meia dúzia de nós. Desde o plano 1708. Sul novembro é decolado a 156, controle 1 na décima 8 com voo. 19 horas, controle com voo, grato lá. Eles informam tráfego 11 para 12 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando 070 em descida, um bang 72A. Obrigado, passageiro. Salvador, bom dia, Salvador, mais tudo no novembro, decolado no 7. Papatango, Eco Zulu Novembro, Matheus Costa de Guaz, no meio teste, Corredor Axé. Corredor Axé, Corredor Axé, Eco Zulu Novembro. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 095, autorizado a final LS, SUI, responsabilizado. 2.000, autorizado de 15, LS, SUI, da 0, e o Nazareth, não, não. O Xanem, 312, desça para 3.000 pés, o ajuste no 15. 3.000, autorizada, Rio Mais 8, não é resposta privada. Obrigado. 08, frequência livre, resposta não é. Paredo 2223, após o desvio, voo Vitória da Conquista. Muito obrigado, após o desvio Conquista, Passaredo. Manda autorizar direto a destino, inicialmente mantendo o número 10. Braço, mantendo o número 10 na 277, segundo nome. Passageiro 2016 solicita coordenação com Recife, ao atingir, manter o nível 160 como sinal, por favor. É, se você não matar, eu vou com 160, passarei do 2-2-3. 160, obrigado. Foi, Salvador, bom dia, Atacargo 6570, decolando a sua escuta. Atacargo 6570, contato radar, sua para nível de voo 350, saiu da PUCA. Perfil da PUCA, atendendo 350, até 6570. Cruzeiro, Lock X-Ray, Rio 981. Rio 981, chame Torre, 1-1-8-9-5. Obrigado. Canal 6312, desça para 2000 pés, o ajuste no 015, autorizada a sinalia 76, repassa estabilizado. 2000 autorizado, repassará estabilizado a sinalia 632. Não, 9970, confirma a posição. É, ponto 5 Romeu. Repita por gentileza. 5 Romeu, parte 3. Sim, sim. Codejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Pode parar, obrigado. Azul 4234, chame Recife, frequência 12545, alterne 12685. Recife, 12545, 12685, o Azul 4234, ok. Do Nova Zeralfa, mantenha seus corredores visuais, reporte na rotatória visual com campo. Corredores visuais, reporte na rotatória visual com campo, Nova Zeralfa. Livre, pousando 0989 na Rio. Via Golf 677, perfil da Coral, decola pistão no zero, curva à direita, transponder 5526 e frequência do controle em 1-1-9-8. Sério 8733, cotejamento correto, confirma o congestionamento do parte militar. Atacargo 6570, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 1245, alternando 12685. Bom dia, 6570. Bom dia. Guardião 08, prossiga. autorizado Vera Cruz, número 10, corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 19.8, transponder padrão já acionado, confirme. Chama para o táxi. Já pronto, confirme. Táxi, chama para ingresso. Oi, chame torre, 11895. 1-1-8-9-5-3-2-2. Bom dia, Xamé 6312, estabilizado, ILS. Xamé 6312, continua com a pista livre. Mona 2. Dona. Xamé 9811, autorizado táxi via taxi. Já passando externo ali, mantém 02 estimado 1 minuto e meio. 2, repouso na 1-0, ventura 2-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 5. Livre pouso, Xerá 63, 1-2. Xerá Lima, 100, 200 condições visuais, para 1-1-6, e a gente está Rota 0 visual campo, não lembro. 1-2-8-1-1, posição 06, indicada. 06 Recife, frequência 1-2-8-8, ATR 1-2-0. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Simples, taxa para ingresso, 2733. 6312, sala 07, livre à direita, sala 121, decima 1. 211, 6312. Thank you. 433, eu faço quanto para o ingresso? Visão Campo, não vem grau. Rio de Janeiro, fecha minha torre, 11895. Torre 11895, não vem grava. Papá Romeu, que isso é ali na frequência livre. Muito mano, Juliette, 632. Gente, Oceaner 6312, ingresso Juliette, patrono posição 03 indicada. Juliette, posição 03 do Oceaner 6312. Cuspeça seu nosso lugar na nossa zero, está na posição 5 Romeu. Geral 9970, autorizado, se tiver questionamento, será para o caso. Está livre, cuspeça seu nome, geral 9970. Se possível, reporte nacional. Está presente, final encurtando e agilizando, não lembrar. Decola 1-2, controle 1-19, decimal 8, bom dia. Bom dia, 19-8, controle, força aérea 2-3, obrigado. Salvador, muito bom dia, força aérea 2-3, torcida coral. Força aérea 2-3, bom dia, contato radar, siga para nível de voo 080, autorizado direto coral. Estudante 080, autorizado presente, coral dessa terceira unidade. Curva à direita, corredor axé, inicialmente 1000 pés aguardando a liberação do controle, aciona o transponder 5552, frequência do controle em 1-1-8, correção 1-1-9-8. Final de 2 milhas, 1-7-9-0. Índia, 9-0, mantém a aproximação, as autorizações todas. Mantendo a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 9-0. Bandeira Alfa, livre pouso fiscal 17, vento 120 graus, 20 mais. Livre pouso 17, 9-0. Gente, para acionamento, chame Torrinho. Ônibus 07 autorizado, acionamento, chame pronto para o táxi. 970, tem dois a bordo, 6 horas de autonomia até a nação extra. Geral 9970, repita autonomia alternada. 6 horas de autonomia até a nação Luiz. Geral 9970, autorizado táxi via parte 3, parte 1, Índia e Alfa. Ponto de espera, pistão 0, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-5. Pátio Índia Alfa, geral 9970, torre 1-2-5, obrigado, bom dia. Alfa, solo aos 1:30. Livre backtrack, alcance a marcha, alcance a livre, bom dia. Capatango, Alto de Lumazana, serviço radar encerrado, 54 milhas oeste de Salvador, na presente frequência Lima, e para informação e alerta, chame Recife, frequência 1288, alterne 1260. João Pessoa. Azul 2796. Bom dia, aguarde cópia. E Salvador, bom dia, será 9970, próxima capital da Vega. Federal 9970, a linha decola 2130 graus 082. Escola ZH10, será lá na nossa terra. Escola ZH10, escola 10, será lá na nossa terra. Papa Romeo, Eco Materna, sem identificação, desça para 4 mil pés, o ajuste no 015, via chegada Bessa. Desça para 4 mil, ajuste no 015, na bomba, Pessoa, nível 190, via Golfo 677, perfil da saída Conde, decola pista 10, curva à direita após. Correção, curva à esquerda após. Transponder 5553. Frequência do controle em 1-1-9, decimal 8. 190 autorizado, via Golf 677. Saída é Conde, decola da 10, curva esquerda, 5553. No transponder e o controle em 1198. Azul 2796, com posicionamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Pronto já para o push e acionamento, 2796. Pronto? Afirmou. Autorizado. Chegou em funcionamento, já vem pronto para o TAC. Romeu Lima, Alfa, Romeu, bom dia. Pronto, cópia. 970, decolou 19, controle 1-1-9, decimal 8, bom dia. Zaga, entregado, bom dia, 9970. Pronto, cópia. Ok, autorizado. Confirmando, autorizado. Autorizado Petrolina, nível 085. Certo. Lima Alfa Romeo, aguarde, por gentileza. Do Petrolina no 085, decola pista 17, curva direita, no corredor Anxé, inicialmente restrito a 1000 pés até a liberação do controle, aciona o transponder 5517, frequência do controle em 119, decimal 8. Papa Romeo, até Juliette Serra, aciona o transponder 0224. Manter os controles visuais para Itapuana, passe para a descida. Só tem duas opções, ou sai no corredor Axé à direita ou sai pelo corredor Forte à esquerda. Qual prefere? Corredor Forte. Então prepare esse corredor Forte com curva à esquerda após a decolagem, pista no 7, Lima Alfa Romeo. Alô, 997, senhora, poderia voar direto do Momo? Autorizado, direto Momo, federal 9970. Direto Momo, grato, 9970. Axiome Torre, 119, 8, Lima Alfa Romeo.